Serra, visual com 11. Cliente Luno 076, continue a aproximação aguardando pista livre. Cliente, não se escuta algum 076. 5, limitado pelo custo do localizador. Direita 235 para o lock 2733. Total 9907, vetoração para sequenciamento, direita para o 235, limitado pelo localizador. 235 de Pro, limitado pelo local, sempre. Para o táxi, o Gol 1889, somente 22, Alcena Campinas, 4 horas e 9. Alfa, quando na Charlie, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1014. Juliette, Alfa, quando na Charlie, reportará quando pronto. 1889. Catherine, Oscar, Quebec, solo 42, vai manter a minha escuta, só confira o estacionamento. Na geral, só para desembarque de passageiros e acionamento retorna a Comandatuba. Quebec vai ingressar em frente, quilo pátio 3. Na quilo pátio 3, obrigado, senhora. Tá. Já tem o nosso plano de voo de retorno para Comandatuba? Negativo, aguarde. Luno 076, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 079, os primeiros 90 metros fechados. 076, tá ciente, tem livre pouso, pista 10. X-Ray Oscar Quebec, só confirme a hora do plano. É, 0030, há 12 minutos atrás. Passaio 2011, não será possível a sua distância, estamos agora no centro Recife, 12685-12545. 2685-12545, confirma? Confirma. Agradeço, boa noite. Exato, chame táxi. Bora, táxi, pista 10. Passaio 2733, desça 3000 pés, estado 014. Indo para 3014. Estador Lock, visual 410, 4006. Torre 1186, azul 4006. 86, boa noite. Torre, boa noite. 4006 da azul, estabilizando o final da 10, visual 9 milhas da Cassiana. Azul 4006, boa noite. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Número 2 para o posto. Na escuta. O Gol 1889 no ponto de espera da Charlie Brown. 1889, mantém o ponto de espera na Charlie. Charlie, ponto de espera mantém 1889. Só confirme se agiliza as manobras assim que é autorizado. Afirmo. 1889, após a aeronave na curta da 10, ali mantém puxão no 0, agilizando. Agilizando, após a aeronave da curta, ali mantém no 0, 1889. Total 9907, redução 2109. Curve à esquerda, proa 180, desça até o nível 040. Curve 10, esquerda 180, desça para 41. Luno 076, solos 45, ao livrar, táxi mantém a minha escuta, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Certo, vai manter a sua escuta, livrou, vai prosseguir via Alfa e manter antes da Juliette, igual 076. 1889, livre da colagem pistão 10, vento 110 graus 06 nós. 1889 da 10, iniciar. Oscar Quebec na escuta. O táxi web 6747, autonomia de 3 horas 47, Confins, com POB de 151. Cliente, aguarde. Azul 4006, livre pouso, pista 110, vento 110 graus 08 nós, os primeiros 90 metros fechados. Ciente, livre pouso na 10, ciente da aquisição. 1889, decolado aos 47, controle 119, decimal 35, bom voo. Decolado 35, obrigado, boa noite. Web 6747, táxi via Índia, quando na Charlie, reporte pronto para decolagem. O ajuste chamou 014, só confirmando 151 a bordo. E um antigo. Sou eu, Oscar Quebec. Oscar Quebec, só para confirmar, a Saliette solicitou que entrasse com esse contato com a mesma, tá com problema no seu plano. Você tem fácil o número do telefone? 1889, curva da direita, 2000 pés. Contato radar na saída da Elflo, nível 3601889. Da Elflef, para 3609. Conselho 2736 para o localizador esquerda, proa 070, rapaz estabilizado. Esquerda 070, portão estabilizado. 78, passou o Serra Vitor 366, tem o campo à vista. Agora com a torre 1986, tem a 3178. 1986, 78. Deixa o 40 para a sala 9907. 9907, deixa 2000 pés, escada 0014, aguarda o último vetor para o localizador. Para 2000, vai mandar o outro vetor. Ou Índia para o bit 01. Gente, com a critério Juliette ou Índia para o 01, gol 076. Oi, Salvador, boa noite. Está 3178, estabilizado a RNAV da 10. Tá 3178, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3178. Azul 4006, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, solo aos 47. Ok, Alfa, atenção, escutei dentro da Juliette, 4006. Web 6747, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 06 nós. E um ativo iniciando a decolagem Web 6747. Solo Salvador, passar para trás. Sou aí, Oscar, Quebec. Vai. Entre em contato junto à sala S, problema no seu plano. O telefone externo é o 3204-1349. Só confirmo quem chamou para acionar? Desculpa, é o SPO Quebec, a frequência, a frequência meio ocupada. Eu precisava do telefone da sala S para saber o que está acontecendo com o meu plano de voo. E queria chamar na frequência de autorização ou do solo. Afirmativo, pode chamar na frequência do solo, o operador vai ativar e atender. Papai, SPO Quebec. SPO Quebec, na escuta. A colega da torre de controle falou que está com um problema no meu plano de voo aí, o SPO Quebec. Está vencido? Não, afirmativo, viu? O problema informado pela SALES foi da localidade, do lado de Comandatuba, do órgão de lá. E devido a sua alternativa ser Ilhéus e ser visual, o seu plano é instrumento. Ele está faltando algum dado lá que ele não quis informar e pediu para o senhor entrar em contato no telefone de lá externo, o 3204-1349. É o 3204-1349. Não posso mudar esse telefone, não? 6747, decolando, 1710 na Dael. Web 6747, contato radar, saída da Dael, subo nível 340. Sobe 340, WebJet 6747. não chegou no sistema da gente, a gente não pode autorizar. Tem que ser liberado pela sala ES. 3204-349, obrigado. Tive 5595, vetoração para sequenciamento, rua direita, proa 230, limitada pelo localizador. Tomás fazendo pushback no 10, tá livre em graça na, no 9. Ok, prosseguindo então, atento pro 9 e quase tá ciente que dará a puxa no 10, 4,5. Positivo, Recife agora 1288, 264. 1889 da Gol, boa noite. Solo 52, ao livrar, mantenha a minha escuta para o táxi. Livrando o nosso escuta, 3, 1978. Portal 9907, vento 100 grau 05, nós livre, pouso, pista 10. Levantou o portal 9907. Tá 3178, informe que vai taxiar via Alfa, mantendo posição antes da Juliette. Alfa, mantendo-se a Juliette, 3178. Passado Duna, está autorizado o LS1 Glide, primeiros 90 metros deslocados, agora com a torre 186. Pela torre, 2P. 5595, esquerda, 180. Esquerda, 180, 5595. Vista 2000 pés, estado 0014, aguarde o submetor para o localizador. Gente, para 2000 pés, 1094, aguardando último vetor 5595. Só confirme, inicie agora o pushback assim que é autorizado. Inicia-se. Tá, 3305, tá livre, pushback, chame táxi. 30 pushback, funcionamento, 3305. Boa noite. Na alta antes da Juliette. Tá, 3178, segue em frente via India Gate 03. India para 03, 3178. LB 6747, da presença, autorizado Eudes. Confirme. Autorizado Eudes. Bom dia, Eudes, o LB 6747. 43. Alfa, aqui para 3, certo. Livingston 184, Eudes. Você aérea 2733, livre pouso, pista 10, o vento 1110 grau 07 nós. 733, livre pouso, 10, 10. Pista 184, approve a taxi until AB gate 6. 188-264. Recife 1288-1264, boa noite, WebJet 67. 747. Boa noite. 184 texting until gate 6. O visual conterrâneo para 1700 pés. Stand by for taxiing Mars 2 minutes. Correction, Mars 1 minute. Okay, we are approved to go until a beam gate 6, Livingston 184. We are holding there. 186. TLS, torre 1865, segunda 5. Boa noite. Boa noite. Para o táxi, está 3305, POV 58, autonomia 1340, terna Natal. 3305, complete o pushback na retaguarda do FAT 3. Solo 3305 está com um probleminha no garfo aqui, tem condições de sair por mês próprio. Paciente, então o então 3305 está presente, vai ingressar via Índia, vai reportar na Charlie para decolagem. Ok, via Índia, reporta na Charlie, 3305. Stand by to proceed with the taxi. Another aircraft, we have a problem on tow bar. Stand by. Okay, standing by and we're holding position, Livingston 184. Late for approved text via Juliet. Report red to take off from Charlie. Roger via Juliet and call on Charlie, ready for take off, Livingston 184. Pulsaria 2733, solo 58, vai livrar a esquerda, confirme. Confirmativo. Ciente, reporte livrando pista. Confirmar. Afirmativo, na escuta, trem baixo travado. Trip 55 no 5, livre pouso, pista 10, vento 11, 0 grau 079. Livre pouso 10, 55 no 5. É, para informação, a iluminação da taxi hotel, próximo da pista, está bem difícil de visualizar por causa da grama alta, ok? Gente, vou informar em Fire, obrigada. É, graças, boa noite. Boa. Aeronave na curva final. Ciente 3305, após aeronave na curva, ali mantém pista 10. Após o pouso da aeronave na curva, ali mantém 10, 3305. Houston, 184, Charlie is ready for takeoff in sequence. Okay, stand by to line up, Limson 184. 5 no 5, Solo 01, no Oliver, mantém a escuta para o táxi Alfa, Juliette, área remoto no 4. Ok, livrando 5-5 na 5 na sua escuta para táxi autorizado via Alfa e Juliette remota 1-4-1-2, confirme? Aguardo. 3-3-0-5, livre da colagem pista 1-0, vento 1-1-0, grau 07, nós. Livre colagem 3-3-0-5. Livre 5-5 no 5, só confirmado, área remota 1-4. 1-4, remota 5-5, 1-5. Livson 184, clear the lineup and wait, runway 10. Lining up and waiting runway 10, Livson 184. This is Go 1074. We've got Bravo information requesting clearance to Guarulhos level 400. Roger. Então 3305, decolar 203, controle 119, decimal 35. Vovô, boa noite. Obrigado, bom trabalho, decimal 35. Valeu, então 3305, boa noite, dando 1.200 pés na frente. São 3305, boa noite, contato radar, saída PUCA, do nível 370. Para 370, 184, clear takeoff, runway 10, the wind's 110 degrees, 06 knots. Livingston 184, excuse for the gas runway 10. Airborne 806, contact now on 9.35, have a nice flight. T35, Livingston 184, obrigado, boa noite. Vacha, on age Livingston 184 out of 2000 feet. Livingston 184, radio contact, time to level 370 on Pouca de Pastor. Vacha, Gamma level 370 on Pouca de Pastor. Vacha, Livingston 184. 3305 São Vicentro, Recife 1268-5245. Right, Xangô 1074, ready to copy. Go ahead, 1074, ready to copy. Go 1074, approve it. Sierra Bravo Golf Romeo, Guarulhos, flight level 400, via altitude 580. Take off runway 10, after departure, right turn, Goli departure and Gonza transition, Skog 5557, Salvador departure 1 and small 35. 1074, roger, we are clear to Guarulhos level 400, via upper risk 58. Take off runway 10 with right turn, Goli departure and Gonza transition, Squawk 5557 and departure control 119.35. Okay, go 1074, correct, report when right to start, up and push back. Roger, call you back to push and start, we are at 1001. Positivo, prossiga. 1947, autorizado Guarulhos 300 nível, Upper Whisk 58. Decolada 10, com curva à direita na saída Goli, transição Gonza. Transponder 5561, controle 119.35. Positivo, Rio 9647, autorizado Guarulhos, nível 300, pela Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva à direita, na subida Goli Gonza, transponder 5361, controle 1935. E o 9647, só confirmando, transponder 5561. Positivo, claro, 5561, obrigado. Salvador, go 1074 at 1001, requesting a pushback and a start. Go 1074, we will start up and push and report to Red for Texan. We are clear to push and